mulher, mulher, mulher, mulher. Você não terá o meu amor, pode chantar o que quiser. Eu vou meu nome na macumba pra me amarrar. Tentou diversas vezes me prejudicar, mas minha cabeça é sã. Porque quase é meu amigo e pediu a seu irmão. Diz quem é? Pra reunir a garotada e proteger meu amanhã. Porque quase é meu amigo e pediu a seu irmão. Diz aí? Pra reunir a garotada e proteger meu amanhã. Na verdade você nunca me pertenceu. Quando seguiu meus passos, foi avisando que era meu. Você não passou de um caso que nasceu por um acaso. Teu amor não era eu. Quando teve a conclusão que o meu pobre coração não abrigaria você, ah, o que é que fez? Passou obrigado a olhar, mas a parte até de pós. Não deixou me derrubar e não deixou nem vai deixar. Mulher, mulher, mulher, mulher, mulher. Você não terá o meu amor, pode sentar o que quiser. Levou meu nome na macumba pra me amarrar. Tentou diversas vezes me prejudicar, mas minha cabeça é sã. Porque quando é meu amigo e pediu a seu irmão. Diz aí, caminhão, pra reunir a garotada, proteger meu amanhã, meu amanhã. Porque quando é meu amigo e pediu a seu irmão. Quer? Caminhão, pra reunir a garotada, proteger meu amanhã. Oi, na verdade você nunca me pertenceu. Quando chegou meus papos, foi avisando que era meu. Você não passou de um caso que nasceu por um acaso. Meu amor não era eu. E quando teve a conclusão que o meu pobre coração não abrigaria você, ah, o que é que fez? Passou me calunhar, mas a patota de coisa não deixou me derrubar. Não deixou nem vai deixar. Passou me calunhar, mas a patota de coisa não deixou me derrubar. Não deixou me derrubar.